aquilo que é bom. Céu azul, sol brilhou, na praia vou curtir verão. Banho de mar, bom que bom. Amigos,